Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com até às 4 da tarde, 2 horas de rock and roll, para você curtir, ficar à vontade, fazer o que você gosta de fazer, ouvindo boa música, né, cara? Ouvindo rock and roll, boa música é sinônimo de rock and roll, pra mim, tá ok? Bom, olha, hoje a gente vai voltar às origens, cara. A origem, eu tô querendo dizer o seguinte: Classic Rocks são os clássicos do rock. Lembrando que hoje tá cheio de clássicos e eu tô esquecendo meu óculos, tá? Coisa que daqui a pouquinho vou falar coisa errada aqui, ó. Isso, olha só, que maravilha. É, meu amigo, é o PVC. Ah, porcaria da velhice chegando. Você não... Ah, a porra da velhice chegando mesmo. Não adianta disfarçar, não, cara. É isso mesmo. Bom, olha, hoje sim, como eu tava dizendo, são os clássicos do rock. Voltando às origens, vocês vão conhecer uma figura aqui que nos anos 70 fez muito sucesso, uma banda também chamada The War. Você que conhece, não torce o nariz, não, que você ainda não ouviu a música, tá ok? É uma banda de black music misturado com Eric Burdon. Você vai ouvir daqui a pouquinho. Olha, tem Neil Young, Leslie West, Molly Hatchet, deixa eu ver aqui, Mountain, Roddy Gallagher, Alex Harvey Band, Bad Company, Beckman Turner Overdrive, Black Oak Arkansas, Blackfoot, Blind Faith, Blue Oyster Cult, tá bom pra você? Buffalo Springfield, Kennedy Hits, Carlos Santana, tudo isso pra você até às 4 da tarde. Vamos voltar no tempo mesmo, literalmente falando, tá ok? A gente começa com Eric Burdon and The War, com Tobacco Road. Vamos lá. Classic Rocks. From above, I'll get me some money, yes I will. Get rich, I know, and ship it on back to Tobacco Run, yes I will. I'll bring dynamite, and I'll bring me a crane, and I'll blow it all up, tear it down, start all over again. And I'll fill me top before I'll be frosted, so yes I will. I've been practicing so long to know. I've been practicing so long to will. And I'll kiss that thing, yes, yes. talking about it. I'm telling you about it. Talking about it. It's gotta be changed. It's got to be changed. I've got to change it. I have a dream. Everybody has a dream. I have a dream that I can change it. I have a dream that I can make it good once more. I have a dream that's mine and yours and mine and yours. Let me tell you about my dream. Let me tell you about my dream. We gotta build it up. We've got to build it up. Tear it down. Build it up. I had a dream one night. I had a dream one night. I was taken to a place far away from tobacco, no, far away, far away from you, far away from myself. I had a dream. I had a dream. Up above my head, I saw something. It was the most beautiful thing I've ever seen in my life. I spoke out loud. I said, you know you are the most beautiful thing I've ever seen in my life. I heard a voice tell me. I heard a voice say to me. It said, what do you want? I said, I want to change it because it's wrong. I want to change it because I believe it can be better. The voice said to me, what makes you think that you are man enough to change anything? I thought for a while, and then I spoke out loud. And I said to it, I said, because I am a man, and I am a part of the things that are wrong. And if this world must go on, I have to put it right. And I know, just by looking at you, baby, that you're superior to me, and you can help me. Give me the answers. Give me some answers. She turned around to me. You know what she said? She said, I can help you. But there's something I want from you as a gift. In return for the information I can give, I want a gift from you. I want a gift from you. I tried my very best to look up to the sky, and then I realized I had no eyes. I was blind, totally blind. I began to get afraid, afraid of the dark. I was afraid, afraid in the darkness. But then I thought about my friends who have no eyesight. I thought about the world they live in, and how much it's nice, and how good they make me feel. I was not afraid. I was not afraid anymore. I spoke up louder. I said, listen, you've got my eyesight. There isn't much more I can give. Now tell me, how do I change it? The voice said back, oh yes there is. You want something more than your eyesight? I thought for a while. I thought, what more could she want than my eyes? And then a terrible feeling crept over me as I began to realize that I understood what she was talking about. I screamed out loud. I said, I'd love to give up my life. I'd love to give you my life, but I'm just a young man, and I have a wife. I have a wife and a baby. And if I die, I know they'll cry. So please don't take my life. Then I heard my wife say, it's all right, baby. I understand. Go ahead and do your thing. There was nowhere I could run. I heard my father say, I understand, son. Go ahead and give it. It's yours to give. Then I heard my mother say the same thing. She said, go ahead and give it away. I give it to you. And now it's yours to give to someone else. I was lost. I was lost. No place to run, no place to hide. No place to run, no place to hide. I felt it, I knew it. I could sense it, I could feel it. Creeping up from the tips of my toes, up my legs, over my knees, up over my belly, across my chest. The black shadow of death. No place to run, run, run. No place to hide. So I just lay there. But it's gotta be changed, yes it has. It's gotta be changed, yes it has. I open my eyes once more. I breathe again. I walked again. I was 10 times stronger. They give it back to me. I'm gonna give it back to you. Life is too precious. Life is priceless. That goes on and on, Lord. Never stop, never stop, no, no. It just goes on and on and on and on and on. I've gotta change that road. I gotta build me a new road. We can walk that road together, hand in hand, yeah, hand in hand. Talking about a road, yeah. Talking about a back of road. Talking about the back of road. You know it. Dirty and filthy. Dirty and filthy. Dirty and filthy. To back of road, yeah. To back of road, you know. To back of road, yeah. To back of road, yeah. To back of road, oh no. Joking by the road, joking by the road, joking by the road, joking by the road, joking by the road, joking by the road, joking by the road, talking by the road, talking about it, talking about it, talking by the road. To buy the road, to buy the road, to buy the road, to buy the road, road, road, road, road, road, to buy the road, road, road, road, road, road, road, road, stop, ever stop, ever stop me, ever stop me. Talking about road, road, road, road. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home now. Time to learn. just a place for it's always good to be. Olha, cara, é o Southern Rock. É o rock do sul dos Estados Unidos, misturado com blues, aquela coisa gostosa. É o Molly Hatchet. Brincadeira. Eu me lembro que eu comprei o primeiro álbum do Molly Hatchet pela capa. Antigamente, por isso que eu sinto falta do vinil, cara. Antigamente, aquela capa maneirada, assim, você olhava, pô, que banda é essa? Muita banda eu fiquei conhecendo através disso. A curiosidade, eu vi a capa e falei, bom, vamos ver qual é o som se bate com a capa, porque às vezes não tem nada a ver, né? Mas 90% era batata, cara, coincidia mesmo. Esse aí é o Molly Hatchet, Shake the House Down, Leslie West. The West, Bruce and Lang. Depois você vai ouvir comigo aqui. É mais uma faixa do West e Bruce and Lang. Mas com eles juntos, é o West e o West separado. John Burney, Golden Earring. Essa banda, se eu não me engano, é holandesa, cara. Back Home, não é Black Home, não. É Back Home. E Eric Clapton, não preciso falar nada desse cara. I Can't Stand It. E Eric Burdon, and The War. Esse The War é um grupo de black music. Surgiu nos Estados Unidos nos anos 70. Fez muito sucesso nos anos 80 também no Brasil. Cisco Kid, Hey Big Brother, muita coisa boa. E ele misturou com Eric Burdon, do The Animals. E saiu esse som aí que eu achei... Não é rock and roll, mas é uma coisa legal. Tobacco Road. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, tudo bem, cara. Isso aí é uma coisa sua. Você vai tirar suas próprias conclusões. Tá ok? A gente mostra as coisas novas e você decide se gosta ou se não gosta. É o livre-arbítrio, cara. Legal? A gente vai pro break e volta com Neil Young. Não saia daí, rapidinho. Classic Rocks. É isso mesmo, os clássicos do rock pra você todo sabadão, 2 da tarde, tá? Com aqui na RioSulRádio.com. Aliás, já quase com 3 anos, né, Marquinhos? Mês que vem, 3 anos, meu amigo. 3 anos de Classic Rocks. E audiência a gente deve a vocês que nos escutam aí. Não só do Classic Rocks, como da RioSulRádio.com. Tá ok? Olha, como eu anunciei, como eu falei no finalzinho do último bloco, vou acabar virando dentista. Tem que arrumar um patrocinador pra mim, dentista. O cara vai adorar. Como eu falei, a gente vai começar essa sequência agora com Neil Young, cara. Que é Crosby, Stills, Nash, Young, esse quarteto que se juntou nos anos 70. Fizeram muito sucesso, inclusive tocaram até no Woodstock. Só que aí é Neil Young, cara. A gente vai ouvir um clássico do rock. Hey, hey, my, my. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. to the kitchen picking up a pie. Daddy's in the backyard. Get a job, son, you know you ought to try. I packed up my bag, I headed down the road. I got me a job from Henry Ford. I made a mistake, I moved much too far. And now I know what the lonesome blues are. I'm getting lonesome, I'm getting blue. I need someone to talk to. I'm getting lonesome, I'm getting blue. Let me tell you where I'm going to. be gaga at the go-go when they see me in my toga. My toga made of blonde, brilliant teeth, the bleakle hair. My hair like Jesus wore it. Hallelujah, I adore it. Hallelujah, Mary loved the sun. Why don't my mother love me? Show it, as long as God. cara. Eu falei de bandas, capas de disco. Essa aí foi uma delas. Not Fragile. Tem uma caixa de madeira fechada, enorme na capa, escrito Not Fragile. Não é frágil, é pesado, tá? Aí eu fiquei curioso, mano. Se é pesado, eu quero ouvir, né? Vocês acabaram de ouvir aí a faixa título do álbum. Not Fragile. BTO ou Backman, Turner Overdrive, dos irmãos Randy Backman, tá? De Randy Backman, que era do Guess Who. Lembra do American Woman? É. Daí saíram da banda, acabou a banda Guess Who, e eles fizeram o Backman General Overdrive, graças a Deus, que é bem melhor do que o outro. É, Rollback do Lore, a banda de Rollback do Lore e muitos outros sucessos. É, vou dar porrada, malandro. Bad Company, de Paul Rodgers, cara. É, Bad Company, um clássico. I Can't Get Enough, Alex Harvey Band, e eles fizeram uma... A Roadkills fez uma... A seleção dos melhores frontmans. Os frontmans são os caras que ficam na frente da banda, que aparecem mais na banda. Não é o vocalista, não, o que aparece mais, tá? E Alex Harvey foi um deles. Você ouviu aí, Hair? West Wilson Lang, eu falei pra vocês que ia tocar. É, Leslie West, Jack Bruce e Corby Lang. Tá aí pra você, Why Don't Ya? Rory Gallagher, esse cara super conhecido nos anos 70. Going to My Hometown, Mountain, de Jack Bruce também. É, Mississippi Queen, clássico, sempre ouvi isso com Ozzy Osbourne. Cara, é show de bola. E Neil Young com Hey Hey My My. Legal? A gente vai pro break, na sequência a gente volta com... Você vai saber daqui a pouquinho, fica um pouquinho curioso, hein? A gente volta já, hein? É o Classic Rocks pra você todo sabadão, 2 da tarde, cara. Pra você se ligar do seu vizinho. Maravilha, aumenta o som aí. Como dizia o Celso Blues Boy, né? Aumenta que isso aí é rock and roll, meu camarada. Olha, nesse set aqui, ó, tem Black Oak Arkansas. Se você não conhece, vai conhecer. Tem o Blackfoot, outra banda de Southern Rock. Tem Blind Fate, essa banda, Blind Fate, é do Eric Clapton. É, quando o Queen se desfez, Eric Clapton formou essa banda, Blind Fate. Você vai conferir o som deles. Blue Oyster Cult, super conhecida. Buffalo Springfield, de repente você nunca ouviu, tá? Vai ficar conhecendo também. Kennedy Heads, também fizeram sucesso. Eles participaram, esses dois participaram do Woodstock. Assim como o Carlos Santana, que fecha o bloco aqui, também participou. O Santana participou do Woodstock. A gente começa com Black Oak Arkansas, Someone, Something. Vamos lá. So

Oh, É o rock latino do Carlos Santana, mexicano. Carlos Santana, cara, brincadeira. No One to Depend On, um dos melhores álbuns do Santana. Capa preta é black, tá? É Tattoo, alguma coisa, esqueci o nome do álbum, tá? É No One to Depend On, show de bola. Olha, Kelly Hits, Amphetamine Annie, Buffalo Springfield, Mr. Soul, Blue Oyster Cult, This End the Summer of Love. Isso. Fuma, filho da mãe. Isso é que dá. Falei aqui do que? Do Blue Oyster Cult, e foi isso mesmo. Então, é isso mesmo. This is the Summer of Love, Blind Fates, We All Right, Blackfoot, Feeling Good e Black Oak Arkansas foi a primeira. É Someone, Something. Legal? Vamos pro break. Na sequência, a gente volta com Cheap Trick, uma banda muito famosa dos anos 70 e 80. Você vai matar saudades com a gente já já. Classic Rocks, cara, não vou nem falar. RioSulRádio.com, é só você ficar sintonizado que no sábado você vai ouvir o programa. Não só no sábado, como também de segunda a sexta, você pode ficar ouvindo a programação da Rio Sul, que eu tenho certeza que você vai gostar. E olha, se eu não gostasse, eu não falava pra vocês, cara, ficava quieto. E daqui a pouquinho tem o Flash House, meu amigo. Tem o Flash House com os melhores sucessos da dance music dos anos 80, 90, 2000. Cara, tudo em versões diferentes, porque a Rio Sul é essa aí mesmo. Não é fazer o basicão. Aqui não se faz o basicão, faz o diferente, tá? Basicão você ouve em qualquer FM da vida aí. Olha que eu trabalho não, hein? Por isso eu posso falar de cadeira. Bom, gente, ó, vamos começar com o Cheap Trick, Big Eyes. Vamos lá. Classic Rocks. It's not the way you are, honker. Your eyes are something good. Aí, ó, Joey Walsh. Eu tô tentando lembrar o nome da banda que ele tocou, cara, Joey Walsh. Agora não vai cair a ficha, mas nem a pau, tá? Depois eu me lembro. No final do programa eu vou acabar lembrando. Você ouviu aí, Rock Mountain Way, hein? É, no final do programa. Bom, então já não, se não vou, então eu não vou lembrar hoje. Já estamos no final do programa. Não, o bom, qual a coisa é boa, cara? Você não viu o tempo passar, já tá no final, já tava até esquecendo. É, Joey Walsh, tá aí, o Rock Mountain Way, Joe Cocker, cara. De repente você fala, pô, o que deu na cabeça do Adolfo de botar o Joe Cocker? O lance do Joe Cocker é a voz dele, cara, aquela voz rouca. É muito maneira, cara. E é uma mistura de rock com pop dos anos 70. Ficou uma coisa legal. High Time You Went. Eu tava falando pro Marquinhos aqui, a primeira vez que eu vi essa música é no programa do Big Boy, cara. Ele lançando com exclusividade, porque ele ia lá nos Estados Unidos dos anos 70, não tinha essa coisa, essa facilidade hoje em dia de downloads. Então eu tinha que correr atrás mesmo. E ele ia lá, buscava e trazia com exclusividade, tá? Joe Cocker, High Time You Went, Jimmy Hendrix. Vocês aí não precisam falar nada, né, cara? Freedom, do álbum Cry of Love, e Foghat, Long Way to Go. Não, teve antes também. Pera aí, Marquinhos, o que eu tô fazendo aqui, cara? Isso mesmo é. Me perdi, né? Eu falei que ia me perder aqui, ó. É, teve Focus. O Focus, Ocus Pocus, show de bola, não preciso falar nada também. De Purple, do álbum Come Taste the Band. Não é o primeiro álbum deles, não, tá? Mas se não me engano, é o primeiro álbum com Ian Gillan nos vocais. Não tenho certeza. Se tiver errado, alguém aí me corrija, tá bom? Lady Luck e a primeira Cheap Trick, com Big Eyes. Mais um Classic Rocks pra você. Chegamos ao final, mais um sabadão. Daqui a pouquinho você vai começar a curtir os melhores sucessos da Dance Music de todos os tempos, tá? Fica à vontade. E aquela coisa, sábado à noite, se sair, meu amigo, se for dirigir, não beba. Classic Rocks.